beat do posto pesadão. É o brabo. A rocha do irmão. Tem pinta de malandra, xerequinha de mel, se brota ela dizendo pros playboy poucas ideias, pros maloca ela é que chama, pros playboy poucas ideias, pros maloca ela é que chama, dá ideia, bebê. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava borrando, pros playboy poucas ideias, pros maloca tô sentando. Vai socar, socadinha, que delícia, vai socar. Vai socar, socar, socadinha, que delícia, vai socar. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava borrando, pros playboy poucas ideias, pros maloca tô sentando. Vai socar, socar. Xerequinha de mel, se brota ela dizendo. Pros playboy poucas ideias, pros maloca ela é que chama. Pros playboy poucas ideias, pros maloca ela é que chama. Dá ideia, bebê.